que um produto de consumo. Tá todo mundo em choque de sandália e sem rumo. Figure Brown, na moral, não venha me ensinar coisas que eu já sei. Sou Charlie Brown, nossa cara é prosperar e o povo tem que evoluir também. No mundo joga quem sabe jogar, ganha quem sabe perder. O balde de água fria, na moral, fiz ferver. Ele vive dali, fortalece, quem sabe é você. Se você não faz com a vida faz com você. Que faça o sol brilhar. Que faça o sol brilhar. Sem medo da escuridão, correria noite e dia pela evolução. Escolha seu lado na hora do bicho pegar. A gente fica e faz o sol brilhar. Somos da Baixada, senhora, se pode crer. Charlie Brown de Santos, MV da CDT. Está tudo na sua mente, você tem o poder de livrar sua alma, então tente. Seu diretor do filme que passa na sua cabeça, roteirizado por você, vai em frente. Consciente do seu papel, ignorante vira um alvo a ficar esperando cair do céu. Os milionários mandaram os homens atirar. Primeiro vão derrubar, depois identificar. Vai, decida você. O que será no futuro? Se não quer se fuder, saia de cima do muro. O ser humano descartável, a vida sem valor. Final inevitável, ódio sufocando o amor. Informação manipulada contribui pra formação da juventude limitada, que aceita facilmente a sufocação, tratando como herói quem age como vilão. Não, acredite não, tudo que vê. Não, dê moral a tudo que lê. O magnata faz a festa com o uísque piranha, e quem vai pagar a conta é você. Que faça o sol brilhar. Que faça o sol brilhar. Sem medo da escuridão, correria noite e dia pela evolução. Escolha seu lado na hora que o bicho pegar. A gente fica e faz o sol brilhar. Somos da Baixada, senhora, se pode crer. Charlie Brown de Santos, MV da CDT. Você tem o direito de falar o que pensa, mas não tem o direito de julgar quem não conhece. Liberdade de expressão é direito de todos, mas em vez de falar, então faça com que preste. Luta, luta, move essa bunda. Cria coragem, larga dessa vida imunda. Porque a culpa é de quem tem a culpa e não quer levar a culpa. A culpa é desse bando de filha da puta. Que suga o suor e o sangue do povo. Que enganaram você e ainda vou fazer de novo. A pegada desse jeito a gente tem que dar continuidade, seguindo em frente, encarando a verdade. Humildade, palavra-chave. Porque mais do que tudo que tenho feito nesse tempo é procurar conhecimento e elevar meu pensamento ao nível de conceito do grau mais alto. Que faça o sol brilhar. Que faça o sol brilhar. Sem medo da escuridão, correria noite e dia pela evolução. Escolha seu lado na hora que o bicho pegar. A gente fica e faz o sol brilhar. Passa a mão, mano, acrescenta nada. Sabe o preço de tudo e o valor de nada. Pode crer, Charlie Brown de Santos, MV da CDT. medo da escuridão. Correria noite e dia, telefone noção. Escolha seu lado na hora que o bicho pegar. A gente fica e faz o som brilhar.